Salvador, bom dia, é o Gol X-Ray na posição número 10, base principal. Gol X-Ray Romeu, prossiga. X-Ray Romeu solicita autorização de reporte do base principal para o base 3, posição Romeu, base 3. Para chama término, Gol X-Ray Romeu. Chamarata. Gol Salvador, Gol Jack Tranquil, veio de forma, Sérgio Reboque, bom dia, obrigado. Tocando Romeu, obrigado, bom dia. Oi Salvador, boa noite. Corrigindo, bom dia, TAN 38, 16, estabilizado, sinal da 10. TAN 38, 16, avistado, vento 190 graus 04 nós, livre pouso, pistão 10. Livre pouso 10, TAN 38, 16. 38 no meia, solo 3 meia, livre direito. Solo 21 no 21, boa. Direita, solo 21 no 1, boa. Prossiga. 390 presente, livra à direita, a voz Alfa, Juliette, a posição 03. A sua escuta então, direita, Alfa, Juliette, posição número 3, tá? 3896. Salvador Gol 1961? Gol 1161, informação em curso é a Charlie. Para Guarulhos, eu tenho aprovado o nível de voo 360, o senhor está pronto para a cópia? Sim, prossiga. Gol 1161, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via para Zuluno 0, Detango Bravo Eco, nível de voo 360, pista em Zona 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 119 decimal 8, transponder 5101 no Gol 1161. Autorizado, Sierra Bravo Golf e Romeo, e a Zulu 1-0, Tango Bravo Eco. O nível 360, decolada 1-0, com curva à direita, saída da El, transição Motiva. O controle 19-8 e o transponder 5-1-0-1.